Hey, yo, Nick, sauce it up. A minha vida é uma novela, waping, dica, minutagem. Vejo ela pelada na minha cama, isso é uma paisagem. 1, 2, 3, 4, 5, minha conta tipo selvagem. Gravadoras da minha carreira querem metade. O Rio sempre tem que ficar com o maior pedaço. Ele me deu um caminhão de cash por uma porcentagem. Eu não declaro essa grana, então eu faço a lavagem. Abro uma barbearia, de fato é uma fachada. Se o juiz pergunta, é uma música, não é verdade. Ela tem 25, viu minha conta, não ligou pra idade. Quer uma experiência num restaurante caro, levo ela no italiano, depois fumo massa. Pode fazer o pix do meu caixa e não canto de graça. Se eu tô carburando dentro do carro, faço um morro maço. Pego o cash, pego o cash, pego o cash, pego o cash, pego o cash, pego o cash, pego o cash, pego o cash, pego o cash, pego o pego, pego, pego, pego, pego, pego, pego o cash, pego o cash, pego o cash, pego o cash, pego o cash.